Boa noite, sejam bem-vindos a Alto Mar. Este vai ser o nosso 10º programa. Lembro que os restantes se encontram em podcast para ouvirem quando quiserem. Sem mais demoras, vamos começar com música do antigo vocalista dos Barhouse, seu nome Peter Murphy, ele que era apelidado de padrinho do gótico, estilo que os Barhouse cultivavam. Acabou por ter uma carreira a solo bem interessante também, com músicas como este marco, que é Cuts You Up. Vamos ouvir. Música de James Murphy, de 1990. Começa assim a viagem por alto mar esta semana. Agarrem-se bem. Até já. Foi a explosiva Cuts You Up, música de 1990, é um verdadeiro clássico de Inglaterra para os Estados Unidos da América. Vamos ouvir os Guided by Voices e o seu estilo lo-fi com uma das suas músicas com maior sucesso. Esta chama-se Game of Bricks. Vamos ouvir. Vamos agora continuar com outro peso pesado, o símbolo que é London Calling dos The Clash, o título que é uma alusão àquilo que supostamente era transmitido pela BBC World Service para os países ocupados por tropas estrangeiras durante a guerra. Ouvia-se This Is London Calling. Vamos ouvir. Música com uma letra bem apocalíptica e que ainda por cima acaba com um código Morse a dizer SOS no fim. Estejam atentos. Até já. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. We'll be right back. was true. Remembering Carly at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike. Lançado em 79, ainda durante a Guerra Fria, acabava com este SOS em código Morse. Ainda pelo mesmo ano, vamos ouvir Joy Division com a elétrica Transmission, uma das primeiras músicas com sucesso do Joy Division. Vamos poder dançar com a rádio às ordens de Ian Curtis, segundo o refrão desta música. Vamos ouvir. Uma das bandas mais influentes de sempre, que acabou com a morte trágica de Ian Curtis, apenas com 23 anos, Joy Division, que até tem um filme estilo documentário que faz jus à própria banda. Peter Hook, o baixista, entretanto começou uma carreira a solo, e os restantes membros originaram os New Order com um estilo bastante mais eletrónico. Damos agora um pequeno salto de 30 anos para ouvir Grizzly Bear em 2009. Estamos a ouvir a música Two Weeks, do álbum Vacati Mest, na minha opinião, um dos melhores da banda. Vamos ouvir. See love all the day. Música dos Grizzly Bear, que vão estar no próximo Primavera Sound. Se puderem, não os percam. Eles que têm grandes álbuns como este VKT Mest. Prosseguimos agora com a música de Jason Molina chamada Hold On Magnolia. Música de 2003, do último álbum que este artista lançou em vida. Ele que morreu em 2003 também, com apenas 39 anos. Mas por cá ficaram músicas como esta. Vamos ouvir. I know what a true friend you've been. In my life, I have had my doubts, but tonight I think I've worked it out with all of them. Thank you. Música daquele que viria a ser o último álbum de Jason Molina, ele que faleceu em 2003, como homenagem a este artista, Kevin Morby e Waxahachie colaboraram para interpretar duas versões do artista. Vamos ouvir uma delas, chama-se Farewell Transmission, e é também deste álbum que acabamos de ouvir, mas desta vez interpretado em formato cover por Kevin Morby e Waxahachie, lançado o ano passado. Vamos ouvir Farewell Transmission. The whole place is dark. Every light on this side of the town. Suddenly it all went down. Now we'll all be brothers of the fossil fire of the sun. Now we'll all be sisters of the fossil blood of the moon. Someone must have set them up. Now they'll be working in the cold gray rock. Now they'll be working in the hot mill steam. Now they'll be working in the concrete. In the sirens and silences now, all the great set up hearts all at once. They start to beat. After tonight, if you don't want this to be dust my feathers with his ash. Feel his ghost breathing down my bed. I will try, no, whatever I try. I will be gone, but not forever. I will try, no, whatever I try. I will be gone, but not forever. The real truth about it is, no one gets it right. The real truth about it is, my kind of life's no better off if it's got the maps or if it's lost. We will try, no, whatever we try. We will be gone, but not forever. Come on, let's try, no, whatever we try. We will be gone, but not forever. The real truth about it is, there ain't no end to the desert I'll cross. I've really known it all along. Oh mama, here comes midnight with the dead moon in its jar. Must be the big star about to fall. Oh mama, here comes midnight with the dead moon in its jar. Must be the big star about to fall. Oh mama, here comes midnight with the dead moon in its jar. Must be the big star about to fall. Long dark blue. Long dark blue. The big star is falling. Long dark blue. Big star is falling. Long dark blue. Through the static and distance. Long dark blue. A farewell transmission. Long dark blue. Listen. Long dark blue. Listen. Long dark blue. Listen. Long dark blue. Listen. Música original de Jason Molina, aqui reinterpretada por Kevin Morby e Waxahachie, em homenagem ao artista que faleceu em 2003, Jason Molina. Vamos agora continuar por vozes femininas e ouvir a doce Sharon Van Etten com a música Our Love de 2014. Música do álbum Are We There? Vamos ouvir. Are Música de 2014, também nesse ano lançava um álbum Steve Gunn, originalmente conhecido da banda que acompanhava Kurt Vile. É dos guitarristas que mais admiro atualmente e é alguém que merecia mais conhecimento, na minha opinião. Vamos ouvir Way Out Weather, de um álbum com o mesmo nome, que na minha opinião é excelente. Vamos ouvir então Way Out Weather. Lançado em 2014, ele que até esteve presente no Paredes de Coura de 2015. Num concerto no palco principal, mas apesar disso bastante secundário esse concerto. Foi numa hora bastante cedo, numa posição de bastante pouco destaque. Vamos ouvir Way Out Weather, de Steve Gunn. música de 2014 de Steve Gunn, ele que até tem um álbum chamado Cantos de Lisboa, lançado por ter sido gravado em Lisboa e ser inspirado em guitarras de fado. Vamos continuar para 2011, vamos ouvir os Girls, banda que entretanto acabaria em 2012. Christopher Owens, o vocalista, continuaria a solo, mas não é a mesma coisa. Vamos ouvir Forgiveness do álbum Father, Son, Holy Ghost. Eles que misturavam tantos estilos, entre eles o surf rock, o principal, embora nesta música não seja muito notório. Tem apenas 3 álbuns, este seria o último, lançado em 2011. É uma pena que não tenham continuado. Continua a ser uma banda que eu ouço bastante. Vamos ouvir Forgiveness. Thank you. Foi este banho que é Forgiveness dos Girls que nos deixa imensa pena por terem acabado. Vamos agora fazer uma visita a 75, ouvir um dos senhores mais prolíficos do mundo da música, Brian Eno. Vai ser mesmo a última música desta emissão. Vamos ficar com a mágica Golden Hours de Brian Eno, lançada em 75. Golden Hours, Horas Douradas, é óbvio que Brian Eno estava a referir às segundas para terças à uma da manhã. São essas as Horas Douradas em que passam alto mar na Room. Vai ser a última música desta semana. Para a semana estamos cá de novo. Apareçam vocês também para mais uma viagem. Até lá. Taking over from the fading day.